minha paixão, como fado a Deus ceder. Na sua voz a emoção, no poema e na paixão, como fado a Deus ceder. Seu cantar e volte do céu.